Boa noite, eu quero alinhar de colar pistão 0, Zé Antônio 30 graus 07, nós altímetro 1017. Boa noite, a linha de colar pistão 0, Zé Antônio 3530. zero decolou aos 32, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, boa noite, 352 Viana. Comandor, boa noite, da 3520, 1100 na Fuca. A 3520, sale o código transponder 5255. Recebo 5225. Estou guardando o contato radar, vou para o 370. Após 2000, pés, vai direto, chama para o Maracaju. Para 2000, chama Maracaju, vai para 5255. 3520. Jamo 3520, agora sim está tudo contato radar, 4 milhas, oeste do Rio de Salvador. Comando Jamo 3520. Vamos para Caju, 3520. Baixa a coordenação com Recife, para 3520. Nada. O 3520, vou direto Recife. Desce no Recife, 3520, obrigado. Para Salvador, boa noite, tá? 4738, ponto espera, cabeceira no zero, pronto. 4738, boa noite, autorizado. Alinhado e colar, pistão no zero. Zantuno no 50 graus, 079, altímetro no zero, na 7. A linha decola no 0, 1017, está 3, 4, 7, 3, 8. 4738, decolou 38, controle 119.8. 119.8, 4738, boa noite. 4738, passa 1600 na Momo. 4738, contato Radar Rádio Decolagem, subiu para nível de voo 370, representante direto Cosmo, após Cosmo Frutti. Cosmo Frutti, muito obrigado, 4738, disponível 370. Torre Salvador, muito boa noite, passageiro 2228, próximo ponto espera da 10, pronto. Passageiro 2228, muito boa noite, está autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0. Vento 140 graus, 069, altímetro 1097. Autorizado alinhar e decolar, passageiro 2228. Recife, 1025, 10.4, 5, 10.2, 6.85. É o 4738, veio direto a Buco, submantendo o nível 350. Direto a Buco 350 é o nível, tá? 4738, obrigado. 98. 1198, passarei 2228. Boa noite, é passarelo 2228, decolado da 10, é bora 1. Passarelo 2228, contato radar decolagem, sube para nível de voo 80, representante direto elevo. Direto elevo, passarelo 2228. 732, chame Recife 125.45, alterna 126.85. Da 4732, chama Recife 125.45, alterna 2685. Tenha uma boa noite, obrigado. Controle Salvador, é o passeio 2228. Passeio 2228, prosseguir. Gentileza, poderia coordenar a proa de, do destino? Traz coordenação para o centro, passeio 2228. Traz o passeio 2228. 6908, precisa. Pista 908, pista no 0 fechada, conforme notar. O meu 908 aguarde a confirmação das informações com a TES. Mantenha escuta. Contrário, muito boa noite. Papapá, Lima, Golfo e Tango, cruzando a Divino 1150, posição Pavote. Preciso que você tenha posição exata, informação certa. Papapá Lima Golf Tango, aciona a identificação, cruza para o nível de voo 050, autorizado voar direto e TAP, paciente do fechamento da pista no zero. Autorizado 050 na posição de TAP, ciente do NOTAM, a intenção a realizar o ILS espelhar 1-0, quando no externo fazer o circle para 1-7. Boa, Lima Golf Tango. Lima Golf Tango, ciente. Velocidade acima de 10 km e teto 1.700 pés. Poucas nuvens em segmento, confirma você. Afirmo. Obrigado. Aquário 2228, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 126.8. 260-1288, Centro Recife, passageiro 2228. Atamo Lima Golf Tango, 2 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, autoridade LS X-Ray, reporta estabilizado. 2 mil pés, ajustado no 0 no 7, autoridade LS X-Ray, reporta estabilizado, Papa Papa Lima Golf Tango. Salvador, boa noite, Azul 6908, cruzando 225 para 150. Azul 6908, aciona a identificação. Se você vir a chegada com média até nível de voo 050, voa direto ITAP. Presente ITAP, descendo para o 050, 6908. Papa Lima Gostando, satelizou a GS, sexo aí da 11. Papa Lima Gostando, chama a torre frequência 118, deixa eu falar de 5. 118, obrigado, boa noite. Meta a preferência do comandante. Se quiser prosseguir e mais à frente cancelar, eu posso redirecionar essa aeronave para visual, sinal visual 217. Caso negativo, reporta estabilizado no procedimento e cancela com a torre. Vamos cancelar 07, prossegue final da 97, aguardando a autorização do pouso. Continuar o procedimento, aguardando a autorização para pouso na 07, o Papa Lima Gostando. Era a primeira opção. O 0908, gente, mantenha então a prioridade e reparta para cancelamento. Eu gostaria. Lima Golf Tango tem pouso autorizado pista 107, vento 150 graus, 0629, altímetro 1017. Aniversário 2017, de pouso, pista 17, o contato ali, Lima Golf Tango. Azul 6908, pode voar na Pro do BR de Salvador? Azul 6908, mantém ainda a Pro de TAP, mas a frente será autorizada para final do ano 7. A gente mantém o 6908. Gostando no solo ao 1 a 0, confirma Tati? Confirma Aerostar, o Papa Lima gostando. Gente, estacionar frequência livre. Frequência do backtrack aqui, frequência livre, obrigado, boa noite, Lima gostando. Salvador para o cancelamento, 6908. Azul 6908, planilha ser cancelado 0411, desça com referências visuais até 1500010, ajuste no 07. Doa em condições de voar direto na proa 070 para final do 07. Estimativo 070, 0908. Coroa descer para 1500 com 017. A declaração é para o bloqueio, né? Bloqueio, ingresso, perna do vento da 517. O 6908 é a vetoração para longa final da 17. Melhor ainda, estou aguardando a vetoração para a longa da 17. Para o 6809 TD, que é mais à frente, você vai vetorar a gente para a esquerda, controle? 6908 não, negativo. nessa proa vai cruzar o eixo do localizador da pista 1-0 e vai reportar visual com a captura 1-7. Aí efetuará uma curva direita para sinal da 1-7. Ok, o tráfego pela direita. Podemos abrir um pouquinho mais para a esquerda? Afirmo, qual a proa que solicita manter? 050. Afirmativo, proa 050. 1908, você está visual com o campo? Ainda não. Azul 6908, curva à direita pro 070, reporta visual com o campo. 070 vai reportar 6908. Resolve a 908. 908, chama a torre, frequência 118, próxima 95. 895, pegado. Torre Salvador, boa noite, 908. Na perna base direita para 17. Azul 6908, prossegue sinal do 17, aguarda na autorização de pouso. Sinal vai guardar a autorização 6908. O 6908 tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento. 140 graus, 069, altímetro 1017. Eu vi pouso 6908. Sinal, pode confirmar o vento novamente, 6908? Vento 140 graus com 079. Obrigado. No solo agora ao 2-1, libera a esquerda e chama o solo 1-2-1-2-9. 2-1-9, graças.